domingos já são 3 horas. Já passou de meio dia, a rádio tá ligado. Mandei a minha sogra pra casa da tia. Shopping tá gelado, churrasco temperado, panela do rock. Quem não tá bebendo tá errado. E aí galera, salve salve mecatrefes de plantão, tamo no ar aí pra mais uma edição do Panela do Rock, o programa que coloca a bunda e a cara na posição de origem. Nessa edição temos a satisfação de confirmar mais uma parceria agora com a Alfa Rock de Salvador, meu amigo Juninho, grande parceiro, a rádio que tá aí completando 4 anos esse mês, né, dia 13 de julho, e com uma satisfação enorme. Nós estamos fazendo parte aí da Alfa Rock também, aos sábados, às 10 horas da manhã, beleza? Então vamos começar o Panela do Rock de hoje com aquele álbum que completa 50 anos em 2024. O álbum da vez é Eldorado, da Electric Light Orchestra, 4º álbum da banda. O líder da banda, Jeff Lynne, seguiu aqui um conceito, né? O álbum fala sobre um personagem que viaja para os mundos da fantasia por meio de sonhos para escapar da desilusão de sua realidade mundana. Então, 4º álbum da Electric Light Orchestra, que tem o próprio Jeff Lynne como produtor. Então vamos nessa aí, curtir o Eldorado, 4º álbum da Electric Light Orchestra. My own. Oh, And the hours. Thank you.

Here it comes, I've got a lonely day. Playing the game, I'll sail away on a voyage of no return to see. If the time of life is meant to be, and if I find the key to the eternal dream, the painted ledges of the Avalon, lay in the sun. Take to the road, to the north, there lies the trails of gold. To the south, there lies the tales of town. The lies, the place to close your eyes, and I will high on a hill in Eldoloth. Essa foi aí a Electric Light Orchestra. Vamos aqui para os lançamentos da semana. Então, trago aqui para vocês que lançaram músicas aí nos últimos dias. Larkin Poe, as meninas lá americanas, né? Overdose de BH, Éforo da República Dominicana e Sociedade Crua do meu grande amigo Ronaldo, lá de BH também. Então, Larkin Poe, Overdose, Éforo da República Dominicana, grande Francisco Porros e Sociedade Crua. Vamos nessa aí, lançamento da semana. Na sequência tem a Chaque e a Frigideira Acústica. One time, two, three, many, amen. My fuse is burning pretty short, sweet Lord have mercy, I ain't getting bugged off again. You went and dug a little deep to the bottom of the bucket. Good luck, it's all gonna blow. Canary ain't singing no more. Been down before, up is all I got to go. I said up is all I got to go. Around ain't working for me no more. I said I'm deep in the indigo. I should vertigo on an edge I can't ignore. I grew all the way up, gonna grow myself down. Deep roots gonna sing a different tune. We are who we are. I may not be a star, but I know that I can shine like the moon. coração. Morreu o gato e a plantação. Ali não chove nem no verão. Roga a Deus por mais compaixão. Mais ajuda. Seguir buscando el cielo, voy a desistir.

iniciamos com dois lançamentos. O primeiro deles é da banda paulistana Carbono 5, que lançou nessa última sexta-feira, dia 12 de julho, o single Travessia Noturna. A nova música mistura o peso do rock com a elegância de um quarteto de cordas. A composição é do vocalista Vico Iazzi. O músico também assina o arranjo da canção em parceria com os colegas da banda, Maurício Barros, guitarrista, e Marcelo Viterite, baterista. Vico conta que a música fala de momentos de crise que podem fazer parte da vida de qualquer um. As nossas travessias noturnas são períodos graves, com grande carga emocional. Pode ser o luto pela morte de uma pessoa querida, um problema amoroso ou até uma dificuldade financeira, entre aspas. O tema forte inspirou um rock sombrio, com melodias tensas, inesperadas e muitas variações de clima ao longo da faixa. Maurício explica que Travessia Noturna alterna trechos de instrumental pesado com passagens mais suaves, de calmaria, e que, segundo ele, para ajudar nessas mudanças, o grupo resolveu convidar um quarteto de cordas para a gravação. O objetivo era criar surpresas e trazer mais densidade emocional para a gravação. E para alguns trechos do rock, né? Do rock deles, no caso. Baseado nas sugestões da banda, o músico Mark Schaeffel escreveu o arranjo para o quarteto e gravou um dos violinos. Contribuíram também os integrantes da Orquestra Sinfônica Musical de São Paulo, Municipal de São Paulo, Heitor Fujinami, no violino, Abraão Saraiva na viola e Mauro Brucoli no violoncelo. Outro destaque de Travessia Noturna é a participação do baixista Nando Vieira, da banda Dry Aged, que já fez vários trabalhos com o Carbono 5. Além de gravar o baixo, ele fez a mixagem e a masterização do single. Contente com o lançamento, Marcelo comenta que minha Carbono 5 adora explorar misturas de gêneros musicais, e que o nosso primeiro álbum, Pedra Sobre Pedra, já é um grande caldeirão sonoro. Travessia Noturna vai o mesmo caminho e acrescenta outros sabores ao repertório da banda. Então, o novo single da Carbono 5, ele está disponível em todas as plataformas digitais desde o dia 12 de julho, né, nessa última sexta-feira. E nesse sábado, dia 13, a banda também lançou um vídeo sobre a música no seu canal do YouTube. E depois, na sequência desse lançamento de Travessia Noturna do Carbono 5 de São Paulo, nós temos também o lançamento da banda La Lobo Temporal, com o som Me Diz, eles que são de Minas Gerais, Belo Horizonte. E é isso aí, né? Chega de falatório, vamos ouvir música! A tarde ameaça. We'll be right back. noite sai de mim, noite sai de mim. Nota sai de dentro de mim. Gordura do fogão inteiro, do jeito que mamãe adora. nós temos uma banda italiana, exatamente, Our Garden Machine, com a música Lazy, e eles que estão estreando aqui no Frigideira Acústica. Na sequência, também estreando por aqui, nós temos Jean Estrigueta com o projeto Faroeste Solidão, ele que é de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, com a música False Messiah. E para terminar o bloco, vamos de Esfolados com a música Punk and Rock na beira do Rio. Eles que são de Piracicaba, São Paulo. Call of society, brothers that are burning. I need a little time to breathe. Yeah, I need out on the street, take a look at the crowd. They all passing through me, a ghost in a freezing town. Maybe I need just a bit of luck. Don't ask for much on a miracle or a magic touch. Not much. I'm losing every touch. Not much. Cause maybe something solve all these heavy clouds. Trying to connect all the things I should do, but I am so tired to run. I need a new excuse. No, not much. I'm losing every touch. Not much. Cause baby trips and hoes, see the sun and rio. Punk rock na beira do rio. Punk rock na beira do rio. Punk rock na beira do rio. Punk rock na beira do rio. Punk rock na beira do rio. Punk rock na beira do rio. Punk rock. Escorrendo o óleo de sirva então aquela deliciosa fritura, muito gostosa, ao som de Radicitos, Misery Blues, eles que são de Indaiatuba, São Paulo. Na sequência temos de Brasília, Distrito Federal, com a música Para Sempre Acreditar, Cabrunco Rock. E para terminar esse bloco delicioso, nós temos Juan Costa, de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, com a música Amanhã Talvez. E amanhã, com certeza, nós vamos ter muita sonzeira novamente ao som da Frigideira Acústica, no programa Panela do Rock, em mais uma das 15 rádios que transmitem o nosso programa. É isso mesmo. O Panela do Rock e a Frigideira Acústica agora em 15 web rádios para vocês. É isso aí, gente. E nós estamos fazendo o que então? Vamos de som, né? Are we recording? We'll be right back. volume desse som. Está na hora da virada e desse dia você vai lembrar. Abra a janela do seu quarto e deixa o sol bater. Deu um giro com os amigos e até a vida descer. Agora você tem toda a razão. Mudar de ideia e ter esperança e deixar acontecer. É somente uma maneira de entender. Todo horizonte vai se abrir e nunca mais retroceder. Pra te extrair e te mostrar um novo mundo. Vamos ajudar a transformar você, menino, em uma nova mulher. Pra sempre acreditar alguém que pode ser melhor. A cada dia de mudança radical sem dó. Agora saia desse teto e nunca mais se esqueça. Que a vida é muito boa só pra ter dor de cabeça. Ponteiros, não desista de você. Jogue fora tudo aquilo que te faz empobrecer. Retome o controle de toda a situação. Vai perceber seu sorriso e toda a sua realização. O importante é aquele sentimento bom que traz à tona liberdade, toda forma de prazer. De algum modo nesse plano é você quem vai dizer. Ser feliz é a parada para não enlouquecer. Pra te extrair e te mostrar um novo mundo. Vamos ajudar a transformar você, menino, em uma nova mulher. Pra sempre acreditar em alguém que pode ser melhor. A cada dia de mudança radical sem dó. Agora saia desse teto e nunca mais se esqueça. Que a vida é muito boa só pra ter dor de cabeça. Mostrar o que a gente sente quando toca. Levar a música para todo lugar. Levar alguém que a gente gosta para um mundo diferente e se transformar. E pra mostrar o que a gente sente quando toca. Levar a música para todo lugar. Levar alguém que a gente gosta para um mundo diferente e se transformar. Pra te distrair e se mostrar um novo mundo. Vamos ajudar a transformar você, menino, em uma nova mulher. Pra sempre acreditar em alguém que pode ser melhor. A cada dia de mudança radical sem dor. Agora saia desse teto e nunca mais se esqueça. A vida é muito boa só pra ter dor de cabeça. Atrás de alguém, mesmo em épocas digitais, e a gente vai revolvendo as fotos, perdendo o foco, sempre olhando pra trás, e esperando aquela voz que diz: espera, espera, espera, o amanhã talvez, o ano que vem. A gente sempre mudando o discurso, mesmo em épocas tão banais. E a gente sai de uma porta a outra, trocando as roupas e sempre olhando pra trás, esperando aquela voz que diz: espera. Talvez o ano Aproveitando aquele resto de gordura que fica na frigideira, porque aqui não tem desperdício, nós vamos com aquele sabor maravilhoso da gordura que fica e aproveitar toda essa psicodelia. E vamos ouvir 43 do U com o som Kogu, eles que são de Paranavaí, Paraná. E na sequência vamos de Catarina no Sofá com a música Jaqueline, eles que são de Descalvados, São Paulo. Tão lentamente no ar, imóvel, doce são. Foi pela areia da praia que eu vi a ideia chegar. Sete desejos escusos, deleite da alma em cor. Eu tive um plano absurdo, viver do teu calor. Sobre o que vender, tudo pela ânsia de querer viver. O amanhã já vem. Comprou uma máquina de overlock, chegou a costurar, mas desistiu num corte. Trocou numas garrafas, já que sempre espero amanhã. Já vem. Teve que deixar pra amanhã. Já vem. E na necessidade do dia virar, roubou o presente já aqui. Tava com tanta pressa que acabou se mijando e agora tá toda suja. E por hoje é só, pessoal. Mas semana que vem tem mais. Frigideira Acústica com Patrícia Schaque. Um beijo da Schaque. Essa foi a Schaque e a Frigideira Acústica com o melhor da música independente nacional. A Schaque que tá dando aquele rolezão aí, né, meu? Final de semana, curtindo aí, certíssima. Vamos nessa. Então, galera, fazendo uma recapitulação aqui dos nossos horários, né? Dos nossos dias e horários. O Panela do Rock vai ao ar no domingo pela Rádio Rota 220. Abraço meus amigos da Rota 220 do Rio de Janeiro. Às 18 horas do domingo também na Seven Rock da Flórida. Lembrando, a rádio está na Flórida, mas usa o horário da Venezuela, porque o José, o CEO da rádio, é venezuelano. Na segunda-feira, a Rádio Rockmaster de BH, às 19 horas, e às 21h, na Radar Alternativo de Lauro de Freitas, na Bahia. Terça-feira, na Rock Live Radio da Costa Rica, às 16 horas, e às 20 horas, na PVH Caos de Porto Velho, Rondônia. Quarta-feira, Over Rocks, de Campinas, e às 21h, às 15h30, na Over Rocks, às 21h, na Interessante Web Radio, Interessante Web Radio de Maringá. Grande abraço pro tio Beijo, grande cara, grande resenha que a gente faz aqui. Batemos um papo muito legal, cara, gente fina demais. Recomendo, hein? Quinta-feira, 12 horas na Rádio Rocking On de Surubim, em Pernambuco. Abraço pro André. E às 21h, nosso parceirão PC na Arpoador Rádio Rock de Osório, no Rio Grande do Sul. Sexta-feira, na Calango News, de Arco Verde, Pernambuco, às 11 horas. E às 17h, na Putz Grilo de Porto Alegre. E aleatoriamente aí, cada sexta-feira no horário, na Fanáticos do Metal do Uruguai, grande Pablo Lumos. E aos sábados, agora com o nosso grande parceiro Juninho, na Alfa Rock, às 10 horas da manhã, e às 13 horas na ODNA do Rock de Lençóis, na Bahia. Beleza? Então essa é a nossa programação. Um abraço para essa galera que produz esses conteúdos aí. E satisfação muito grande de fazer parte aí da programação dessas áreas. Vamos nessa aí, galera. Galera, essa semana nós tivemos uma baixa aí no Rock and Roll. O grande Nelson, baixista lá da Golpe de Estado, partiu dessa para melhor. Nossos sentimentos é a família, os amigos, as pessoas próximas. Grande amigo do Lalo lá do Rock nas Veias, né? Grande parceiro aqui do Panela do Rock também. E eu vou prestar uma homenagem póstuma a esse cara aqui, porque quem não conhece deve conhecer, deve procurar saber, conhecer sobre a banda Golpe de Estado de São Paulo. Então eu trouxe uns sons aqui, vamos fazer um blocão com o Golpe de Estado, uma homenagem póstuma ao Nelson, que se foi. Que Deus o tenha, e a memória fica aí com o trabalho que ele deixou, o legado com a Golpe de Estado. Vamos nessa, Golpe de Estado, para você. Quero se demorar. porque é noite de balada. Sorrisos na madrugada, feliz, louca, embriagada. Desculpe, só estou de passagem. Se canto em sua homenagem. Desculpe, meu jeito de ser. Você pagou, agora vai ver. Porque é noite de balada. Sorrisos na madrugada. Feliz, louco. Não compra a verdade. Quem sabe a felicidade? Felice, a idade te assusta. Prefere uma vida mais curta. Porque é noite de balada. Sorrisos na madrugada. Feliz noite. Não faz mal, eu vou entrar.

Seus olhos pequenos, da cor da terra, me fazem lembrar a guerra. Você não tem nada a ver com o que está a acontecer. Pequena, morena, criança, sem esperança. Criança na guerra, morrendo em sua terra, com ódio e terra, com ódio e guerra. E alguma mente covarde, egoísta, faz criança virar capa de revista. Criança que é semente de um bombardeio ardente. E nesse mundo imundo, em algum lugar, uma criança não come, morre de fome. Que é seu. Foi aí golpe de Estado, homenagem póstuma ao Nelson. E manda aqui aqueles abraços corriqueiros de toda semana. Meu amigo Jaelson lá em São Paulo, que está de férias na Paraíba. Davi Salomão, também em São Paulo. Carlos Baraza no El Salvador. É, galera da Rádio Rota 220, Gult, Dan, Paulo, Vivi e Pete. É, galera dessas rádios aí que a gente compartilha o nosso programa, né? Pessoal da Putz Grila, Sérgio, Camilo, John, Márcio, o China lá do Tocononinha, né? A Chac, é claro. Em BH, o Glazer, o Tonhão. Em Salvador, agora com o Juninho da Alfa Rock. Essa galera que curte a Alfa Rock, ó, muito massa ter vocês com a gente aqui. Ronaldo Pitango, Luiz Omar. Gonzalo Munhoz no Chile, Ariel na Argentina, meu filho Theo lá no Cerro, o grande Du, por onde andará o Du, meu amigão lá de BH, a família Chau em Feira de Santana, e o pessoal lá do Dracar, em Cachoeira do Itapemirim, Grande Capilé. Então você já sabe, se passar por Cachoeira do Itapemirim no Espírito Santo, para lá no Dracar, tem uma cristal lá que tá paga, só fala que é do Panela do Rock, beleza? E essa semana, galera, vou encurtar um pouco o programa aqui, porque eu tive uns probleminhas aqui, perdi uns arquivos e tal, e ficou faltando uma parte do programa de aniversário desse que vos fala, que eu não poderia deixar de fora, que foi o show memorável de Muddy Waters e Rolling Stones no final da década de 70, que também foi no dia 9 de julho. Então, eu trouxe um pedaço desse show aqui para vocês. E a gente vai terminando o Panela do Rock por aqui. É um blocão gigante, massa demais. E a gente volta semana que vem, beleza? Então fiquem aí com Rolling Stones ainda nas comemorações do meu aniversário, 9 de julho de 1978, não me engano. Rolling Stones e Muddy Waters subiu ao palco e convidou o Rolling Stones para tocar com ele. Bem legal, procurem esse show aí pelo YouTube da vida, que o negócio é bem legal. O Muddy Waters sentadinho ali só ia convidando um por um, né? Kids, Mick, run world. E aí os Rolling Stones acabaram subindo no palco, fazendo um show memorável com ele, com o Muddy Waters aí, blusão da melhor qualidade, pra fechar o Panela do Rock de hoje, beleza? Então voltamos a semana que vem. Você tem aí horários variados, todo dia duas edições do Panela do Rock para você curtir. Abraço especial de novo pra galera que curte a Alfa Rock, grande Juninho, Elma, com um empenho gigante, mantendo a cena acesa, muita música independente, parceirão. Tem o Alfa Rock Escola que ele faz lá, com todo o esforço do mundo, chamando sempre duas bandas da cena alternativa para fazer esse show. Muito obrigado, Juninho, pela confiança. Tamo junto. Em breve nos vemos por aí. Vamos nessa. Abraço, eu volto semana que vem. Valeu, galera. I was sitting on the outside, tough up. Just me and my mate. Right on. And we made the move. Come up 2 hours late. What a guy! Ain't that a man? Hey, ain't that a man? What a guy! Ain't that a man? Oh, hey, hey. Franklin! No beef! No beef! Oh, child! Why, why, why, why? just me and my mate. We made the moon, honey, goddamn it. Come up 2 hours late. Ain't that the main? The main, main, main. Listen, can I do one more? Listen, sitting on the outside, just me and my mate. We made the moon, honey. Come up 2 hours late. Ain't that the main law? You want some? Hey, hey. Full grown man. Get that guitar over there. Send me my guitar over there. Thank you very much, ladies and gentlemen. We're gonna keep the show moving. Again, these boys feel so good. Oh, bless their heart, I love them all. You a big boy now. No, I'm an old man now. You the big boy. No. Man, these kids got a lot of jive for me. Just like we did in Europe. I like to say hello to all the boys, all the guys that I played with the Lils ago in the setting around. Like Dave Mile, all the rest of the guys, all your fellas. I haven't forgot you guys. I know y'all, you know. So God bless you. Keep the thing going, huh? Thank you very much. And these boys are going to take over for a little while, okay? Thank you. I'm going to do something. Mr. Muddy Waters, give it to him. Give it to Mr. Muddy Waters. Oh, yeah. Somebody hand me my guitar over there. When you hear this number, you got to know one thing. It's because he did it, and I liked it. Hey, Lacey. Let's go and do it. Got my mojo working, but just don't work it on you yet. Got my mojo working, but just don't work on you yet. I need help to serve that color. Don't know what to do. I'm going down on the elder. Get me a mojo hang. I'm going down on the elder. Get me a mojo hang. I wanna teach these women here just how to love that man. Got my mojo working. Got my mojo working. Got my working. Got my mojo working. Got my mojo working, but it just don't work. Wait a minute. Got my mojo working. Got my mojo working. Got my mojo working. Got my mojo working, but just don't work. Oh, soul cooking with her. Just don't wait, girl. ladies and gentlemen. This time of evening, things have got real where it's supposed to be. I'm not gonna call until I get myself a little drink with it. Take your time, don't rush it. Oh, baby, please don't go. Oh, baby, please don't go. Oh, baby, please don't go down to New Orleans. You know I love you so. Before I be your dog. Before I be your dog. Before I be your dog, I get you way down here and I make you walk your dog. Turn your lamp down low. Turn your lamp down low. Turn your lamp down low and I beg you all night long, baby, please don't go. Mick Jagger! Mick Jagger! Let's bring Mick Jagger up here! Mick Jagger! Baby, please don't go. Baby, please don't go. Baby, please don't go down to New Orleans. You know I love you so. Before I be your dog. Before I be your dog. Before I be your dog, I get you way down here and I make you walk the dog. Still we gonna bring Mick Jagger. Mick Jagger. Why don't you sing a couple of verses? Come on, baby, don't let me know. Baby, please don't go down to New Orleans. Because I love you so. Okay. Before I be your dog. Before I be your dog. Be your dog, I want you way down here by the roads. Baby, please don't go. Baby, please don't go. Baby, please don't go down to New Orleans because I love you so. You brought me way down here. You brought me way down here. You brought me way down here about rolling folk to treat me like I'm a dog. What about Keith? Yeah, what about Keith? What about Keith? Hey. Child. Right on. Don't hurt me, don't